boa noite, linha 3, da lanterna do Xanã, vibrando o nosso escudo. O Xanã 6310, taxa autorizado via Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette, portão 05, linha 3, da lanterna. Torre Salvador, muito boa noite, eu estou a 3662, autorizado X-Ray, 6 milhas do Sul. 3662, avistado, quem negar 10 no 8, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando pouso, estou a 3662. Luna 096, no solo 09, libere próxima direita, solo 121, decima 1. Direita, solo 211, vou Luna 096. Rodrigo 1096. 1096, autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette para 08, vamos 096. 1096, corrigindo, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, vamos 096. Alô, 104. 104, informação em curso Tango, prossiga. No parque militar. Quando vou na Natal, a bordo do Fato 23, 1 04, acionamento por conta e risco. Pronto, cópia. Fumba 04, autorizado Serra Bravo 9 Bertango, via Golf 677, nível 090. Sai da Conde, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponda 5175, frequência do controle 119, decimal 35. De voo, sai da Conde, decola 10, primeira curva à esquerda, frequência do controle 119. 104, confirmando nível 090. Na Golf 677. 190 na 1-04, cotejamento correto, reporte para o táxi. Contra 3662, no solo 1-1, libera a direita, solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, a direita, está 3. Alô, Salvador, muito boa noite, eu sou a 3662, livrando as suas contas. 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 3662. Aliado em pronto, Fera 25, 2584, autorizado decolar, pistão a zero, vento 140 graus, meia dúzia de nós. 784. Uma 04, confirme que eu vi. Nós. 04, não entendi, confirme que eu vi. 104, se nós é bordo. 104, táxi autorizado, chame torre na hotel 118-95. 1935, obrigado, boa noite. Salmona, ajuste 108. Thank you. 4. Clínica Chamotone? 04. Bomba 04, confirma, decola da interseção ou da cabeceira? Da interseção. Gente, autorizado alinhar e decolar a partir da interseção hotel. 04, autorizado alinhar e decolar a partir da hotel. Interseção hotel. Já estou no 30 graus, 099. 304. Salvador, boa noite. Azul 2795, ciente da Juliette. Tango. Salvador, boa noite. Azul 2795, ciente da Tango. Azul 2795, chamiste controle 11935. 1935, grato. 04, decolador 119, controle 119.35. Gol 2043, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Vou reportar 2043. boa noite, fecha na linha 310. Fecha na linha 310, informa sem curso tango. Pronto, cópia. Afirma, sente pra tango. Fuxelemia 310, autorizado Serra Bravo com meu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 350, saída Pucajão Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5177, frequência do controle 19.35. Autorizado, recife ainda 350, via rota do plano de voo, saída Pucajão Aracaju, decolagem da pista 10, com curva esquerda forte. 1177 é o transponder e o controle 19.35, Xané 6310. Xané 6310, com o treinamento correto. Reporte para o pushback de treinamento. Botará 6310. Para o saque 0043, como 174 horas de avião. O 2043, confirmando 175, autonomia. 175 pessoas a bordo, autonomia 4 horas, alternativa, confirma? É, o galeão alternativo, essa é certa. 12043, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 no taxiway Índia, quando pronto, chame TOI 1 no 8.95, ajuste 1 no 0, 1 no 8. Parte Índia 295, portanto, estou retorno pronto ao gol 2043, obrigado. Solo gol 973 para push e acionamento, posição 4. Gol 1973, em coordenação com o tipo de solo, após passagem do tráfego, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Tráfego é um Boeing 737. Paciência após a passagem do tráfego, autorizado o gol 973. Torres, voo 2043, ponto de espera pronto. 2043, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar no 0, voo 2043. Tráfego área solo, rotação 3850, gentileza, cópia, Fortaleza. Rotação 3858, informa o percurso Tango, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Rotação 3858, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via rota do plano de voo, em nível 370, sai da Momo, transição Froti. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5403, frequência do controle 119.35. Fortaleza nível 370, bom Froti, decola 10, curva esquerda 5403, 1935. Então 3858, controlamento correto, reporte pronto para acionar. E pushback. 58. Oh, 173 para o táxi, está com 163 a bordo, 3 horas e meia alterando Guarulhos. 1973, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1018. 1018, visitante via Índia, ponto de espera 2895, boa noite, 973. Eu vou 973, muito boa noite, ponto de espera da 10, pronto. Gol 973 autorizado, alinhar e manter a pista 10. Alinhar e manter a pista 10, vou com 973. Pronto, 973. Foram 973, autorizado decolar, pista 10, vento no 30 graus, 089. Esse livro decolar, pista 10, voo 973. É o 3858, na posição 2, pushback acionamento. É o 3858, limpe pushback acionamento, reporte para o táxi. Livro número 2, chama táxi, 3858. 1973, decolada 32, controle 119, decimal 35. 1935, 973, boa noite. Oi. Contact 3858 com 135 a bordo. 3 horas e 5 de autonomia, apenas 13. 3858, táxi autorizado para o posto de estrada da pista 10 via taxiway Índia. Quando pronto, chame TOI 118, decimal 95, ajuste 10 18. Posto 010, Índia, 395, 28, 3850. Boa noite, Azul 2795, estabilizado. Azul 2795, avistado, QNH1 no 0, no 8, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Ciente, confirma o vento, 020 com 9? 120 com 09 graus. Grato, autorizado pouso, Azul 2795. Estou em saldo 23858.0 no 0, pronto, desloco para a operação. Após a passagem do ATR na curta, autorizado alinhar e manter pista 1 no 0. Após o pouso do ATR, autorizado alinhar e manter no 0, está 3850. O voo no 096, formação Tango, na posição 9, a possível autorização para a Fortaleza. Voo 1096, informação em curso, uniforme, pronto, cópia. Pronto, cópia, 096. Voo 1096, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via rota do plano de voo, nível 370, saída Momo, transição Proti. Decola da pista 10, primeira curva, à esquerda, transponda 5407, frequência do controle 119.35. Alô, 129.1. Na próxima direita, 219, azul 2795. Obrigado. Zona 0, Pulva Esquia, adaciona o código 5407 e o controle 119.35 ou 1096. 1096, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte para o 1096. Funcionário 6310. Funcionário 6310, confirme POV, autonomia e alternativa. 173, alternando Natal. Paulo Azul 2795. Funcionário 6310. POV 173, alternativa Natal 1330. Taxi autorizado para o ponto de parada pistão 0 via parte 1, taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95. POV 137. 137, cliente, Oceané 6310, boa viagem. Azul 2795, taxi autorizado, Alfa Quilo para o parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 2795. Autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantenha no zero. Autorizado decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. Posição 9, pushback, acionamento. Gol 1096, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi, gol 1096. 0, decolada 47, controle 199, decimal 35. Meia para o táxi, DB 145, 3 horas de autonomia, alternativa Teresina. O 1096, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Patiuno Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, 1095, ajuste 1018. 18, livre táxi, Pátio Índia, ponto de espera da 10, quando pronto, 1895, a torre igual 1096. São 3815, estamos em curso uniforme, 340 Guarulhos, pronto, copia. Pronto, copia. São 3815, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, Upper Zulu 10, acerta Albaté, nível 340, saída Dial, Leda, transição motiva, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5416, frequência do controle 119, decimal 35. Conforme a Tatuba Terra, Daniel Lisa, Mótima, com 4 no meio, transponder 19-3. 3-1-3-8-1-5. 3-8-1-5, cancelamento correto, reporte pronto para pushback, acionamento. Autorizada, linha de decolar, pistão 0, neutro 30 graus, 08 mais. Autorizada, linha de decolar, pistão 09-9-35, controle 119-35. 119-35, uma boa noite, 1-0-9-6. Romeu, Serra Tango Delta, fala assim, curso uniforme. Pronto, cópia. Papa Romeo, Terra Tango Delta, autorizado, Terra Bravo, Alfa Romeo, nível Golf 677, nível 150, saída Conde, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, transponder 1415, frequência do controle 119.35. Papa Romeo, Serra Tango Delta, com regulamento correto. Confirme o PLB. Papa Romeo, Serra Tango Delta, 04 PLB, confirme o pátio que se encontra. Paulo, Serra Tango Delta. Papa Romeo, Serra Tango Delta, qual pátio que se encontra? Pátio, Serra Tango Delta. Papa Romeo, Serra Tango Delta, ciente para o táxi, para acionamento táxi e decolagem, chame torre 118.95, forma ajuste 1018. Tango Delta, livre acionar, chama para um táxi. Salvador, boa noite, Azul 4295, de Azul 2 do externo, legal. Azul 4298, avistado QNH 90, no 8, autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Tudo pouso no 0, me diz, está 298 grátis. boa noite, o azul 9304, cliente da Uniforme. Azul 9304, Uniforme confere, pronto, cópia? Pronto, cópia, 9304. Azul 9304, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, após Lefa. Decola pista 10, primeira curva à direita, transponder 5423, frequência do controle 119.35. Autorizado Vitória da Conquista, conforme a rota do plano de voo, nível 180 na saída Arbor, Elefa, decola 10, curva à direita, 5423 no transponder, 119.35, controle azul 9304. Azul 9304, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Reporta pronto, 9304. Sete acionamento no 03, o 3835. Então 3815, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Direita 2-1, libera direita, solo 1-2-1, décima 1. Direita 2-1, confirme o pátio após o pouso. Pátio da Aerostar, papá. Salvador, boa noite, 4-2-9-8, livrou. Azul 4-2-9-8. Taxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, reportamento Juliette com a 2 Autorizado pouso, mais pá.